tento não olhar pro tempo. Pensamento voa, você lá, eu cá. Numa fração de momento, num segundo eu largo tudo pra chamar. Suficiente é pouco, você é mais que o dobro, supera todo o meu querer. Tudo que eu quero, preciso nem dizer. Cê sabe, simplesmente sabe. Tudo que você quer, é, eu tô sabendo. Tá rolando transmissão de pensamento. Você pensando em mim, eu pensando em você ao mesmo tempo. Suficiente é pouco, você é mais que o dobro, supera todo o meu querer. Preciso nem dizer, cê sabe, simplesmente sabe. Tudo que você quer, é, eu tô sabendo. Tá rolando transmissão de pensamento. Você pensando em mim, eu pensando em você. Cê sabe, simplesmente sabe. Tudo que você quer, é, eu tô sabendo. Tá rolando transmissão de pensamento. Você pensando em mim, eu pensando em você ao mesmo tempo. Você pensando em mim, eu pensando em você ao mesmo tempo.